Tente uma tente da Juliette, na 224, entrevista 1-2. Prefeito 02, aguardando, 6624, Juliette. Controle Salvador, boa noite, na 3178. Controle 178, boa noite, a sua identificação. Deixa a NISO de voo 060 na 13 TAP. Após o TAP, vou encerrar de 3666. Passei, 060, da presente TAP, após 3666, Tantrei, Zona 76. Fazendo 01, prossiga. Passei, 01, decolou da Vila Policial do Estado do Rio. Está voltada para retorno a Salvador. Tente manter sobre a área de voo visual. Corredor Serra, passe passando para a Itapuã. Visual Corredor Serra, então para Itapuã, vagão 01. O Salvador mandou 246, para a direita. 246, Alfa, quilo faz 3, posição 1 no Lima. Alfa, Aquila, Paz 3, Conolima, vamos passo 9-0-0-2 com 111 a bordo, 3 horas e 30, alterna FG. 15 ponto de espera, torre 1895-1014, boa viagem, 4980. Direita Índia, 1895, Chilene 224, ingresso Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, Chilene 224. 2366, gol, 1970. Deixa 2510, registrado 1904, autorizado RNAV. Reporte para a fonte de 3066, visual FAPI. Pode ser 2500, Serra Bito 366, reporte iniciando com contato com o aeródromo, 1970. Então, 3178, vou no outro Serra Vitor 366, descida para 4 mil pés, ajustado 190 no quadro. Serra Vitor 366, 4 mil, tá? 3, 172. Para já, 3, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 49, boa noite, autorizado a alinhar, eu decolo a pista na 0, vento 1 a 0, 0 graus, 1 a 0, nós. Você deve alinhar e decolar então na 0, o 49, então. Oi, Salvador. Guardião, boa noite, Guardião 01. Guardião 01, da presente autorizado final, Braia. Ajuste na 0 no 4, reporte na curta. Está presente, Braé 1014, reportará na curta, Guardião 01. 4980 do quadro 02, transponder 5174, controle 120-8, meu voo. Ok, 5174, controle 208. Assim, 1208, meu voo. Obrigado, boa noite. Controle, boa noite, o 4980 da Azul, passa 1300, Fuca. 4980 da Azul, contato Rolando da Colagem, para nível de voo 330, passa no 2300, vou direto Jambo. Ok, direto Jambo, passa no 2000 agora, Azul 4980, pessoal 330. Guardião 01, avistado, evite fazer voo de viaturas e aeronaves, pouso a critério no pátio do Bré, vento no 00 graus, 1-1-2, reposte no solo controlado. Pouso a critério, reposte no solo controlado, Guardião 01. Chame Recife na frequência 125.1 na terra 23.8. Recife 1170 passando a Serra 2366 com o aeronave. Vem 1170, complete a final Chame Torre 1185. Obrigado, boa noite. Boa noite, autorizado pouso, sistema 0, vento 1, 0, 0 graus, 1, 0, 9. 7, 1014, o 1970, baixar para o 0, 0, 7, autorizado por seguimento R9, reporte estabilizado. 25, 0, 0, 7, informará estabilizado o R9, tá 3, 1, 7, 8. Serra, passo para o 200, como 150. Como 970, essa identificação, voo ITAP da presente, devo para o nível de voo 050, ajuste no 014. 050, com 514, modo ITAP, seu presente voo no 940. Zona 78, complete a final, chame torre 11895. TAN-3178, uma boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, o TAN-3178. 4980, chame Recife na frequência 1.2685, aperta no 0970, Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, portão meia dúzia, voo 1970. Azul 5001 no cópia. Justiça 5001. Autorizado para Guarulhos, e preço Luna 0 até Taubaté, nível de voo 360. Saída da El, Leda, Motiva, com primeira curva à direita. Transponder 5405, controle Salvador 120.8. Autorizado para o seu 360, e a primeira curva 0 até Taubaté. Da El, Leda, Motiva, cura à direita. 405, é o Transponder, e controle 108. Sou 00 no Brasil, na ponte 3. Correto, ajuda 5001 no portão 3, chame pronto. Irá chamar 5001 na 2. TAN-3178 no solo, zona 2, libera direita, controle solo em 121, decimal 9, uma boa noite. Direita, 1219, uma boa noite, TAN-3178. Salvador, boa noite, 31978, boa noite, Alfa. Chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, na 31978. Da 300, vou encerrar a ruta 366, desça para 25000, pés, ajuste no 014. Está autorizado o procedimento R9, repete estabilizado. Gente, com 10014, desce para 2500 na proa do CA Vitor 366, vou estar estabilizado. Juliette, portão 07, na 31978. Juliette, para o 07, na 31978. Paulo Salvador, boa noite, o CNR 6224, autorização Aracaju. Xoxané 6224, formação Sierra, autorizado para Aracaju, via Golf 677, nível de voo 190, saída Conde, com primeira curva à esquerda, transponder 54 no 3, controle Salvador, 120.8. Autorizado Aracaju, nível 190, pela Golf 6777. Decolo pela Conde, curva esquerda, acena 5413, controle 120.8, chame 6224. Chame 6224, cotejamento correto, chame pronto no portão 2. Para a porta 2, chame 6224. Zero, passando Sierra Vitor 366, está estabilizado no RNAVE. Zona 970, complexo, aproximação, chame torre, Salvador, 118.95. 1895. Em Salvador, boa noite, Zona 970, da RNAVE da 10, estabilizado. Gona 970, boa noite, ajuste na 0 no 4, reporte passando Serra Vitor 372, ainda não avistado. Já volta lá. Autorizado, chame pronto para o TAC. Portão 05, autorizado, chame TAC. Bono 970, no solo 24, libere direita, controle solo em 121, decimal 9, uma boa noite. Vamos lá, boa noite, Bono. Até já. Bono 970, Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, Bono 970. Fazer 5001, já comprei o B-23. Alternativa de 4 horas e 40, alternativa liberação, só para o carro. Ouvindo somente pelo B93? Isso, pelo B93, 4 horas e 40, alternativa liberação, só alternativa. Direita via Índia até o ponto de espera, torno 1895, KNH 10, 104, azul, 5001, no bom voo. Índia, 1094, torre 1295, 5001, muito obrigada, 1309. Táxi, 2 horas e 55, Fortaleza, 1095, 8 a bordo. 3305, táxi aprovado até o ponto de espera, via Pachone, Índia, ponto de espera, torre 1895, PLH 0 no 4, bom voo. Agora via Pachone, Índia, ponto de espera, torre 295, 14, 2, 2. Obrigado, boa noite, 3305. Azul 5001, autorizada a linha veicular, pista no zero, vento 100 graus, 10 nós. Desde decolagem e alimento na pista 10, o azul 500. Autorizado a alinhar e manter pista no zero. Autorizado a alinhar e manter no zero, 3305. Azul 5001, decolada 29, chame controle Salvador em 120.8, vovô. Controle 208, muito obrigada, 1309, 5001 da Azul. Aumenta. Controle de Salvador, muito boa noite, com o 5001 da Azul, mil pés da El. 5001, contato radar da colagem, subazia da El para o uso 360. Subazia até o 360, Azul 5001. A 3305, decolagem autorizada, pista no zero, vento 1, 10 graus, 10 nós. A 3305, decolando 31, controle Salvador em 120, sistema 8, morro. 208, boa noite. Salvador, boa noite, na 3305. Na 3305, contato radar do colégio Suba via Puca para o nível 330. Via Puca para o 330, 330. 62-12, você é identificação, mantenha pro de Mário, do Estado de Voo, 050, ajuste no 014. 050, com mantenha pro de Mário. Chané 6224, posição número 2, justifica cancelamento. Isso na frequência 125, décima 1, alterna 123, décima 8. Justificou no 23, correção alternativa 5001. Chané 3305, chame Recife na frequência 126, decimal 8, 5, alterna 125, decimal 4, 5. Chané 6212, apresente voo Serra Vita 366, desça para 4 mil pés, ajuste 1014. Táxi 62-24, temos 139. 2 horas, 1 alternado é aqui mesmo em Salvador. 62-24, táxi aprovado até o ponto de espera, direita via Índia, ponto de espera torre, 18.95, Kenya Gauna 015. Ficou 1.015. Obrigado, boa noite. Boa. Passando identificação, deixa para o nível de voo 050, da presença com autorizado da Serra Vista 366. Checa o nível 050, da presença, voo checa de Serra Vista 366. Linha 212, desça para 2500 PES, autorizado para o segmento R9, reporte Serra Vista 366. Bruno 723, essa identificação dessa via, chegada Bosque para o nível de voo 050, ajuste 104, número 3 na aproximação. Boa noite, Xanermia 224. Xanermia 224, boa noite. Autorizada a alinhar e decolar, pistão 0, vento 1, 10 graus, 10 nós. Alinhar e decolar, pistão 0, 6224. 362-24, decolando as 4-6, chame controle Salvador em 120-8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, uma boa noite, é o Oceania 6224. Meia 224, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para o nível 190. Sobe via 190, 6224. Azul 2534, desça para 25003, autorizado o procedimento R9, reporte estabilizado. Desce para 25003, autorizado o R9, reporte estabilizado, está de ponto 9. 1014. 1014, azul 2534. Agora eu vou 1134, ciência SA, autorização para Maceió nível 3, fico já. Voo 1134 autorizado para Maceió, via Pesluno 7, nível de voo 350. Saída Pouca, já Maracaju, com primeira curva à esquerda. Transponder 5425, controle Salvador, 120.8. Autorizado nível 3, 5-0, conforme o Water, via Pesluno 7, Pouca já Maracaju, curva à esquerda, zona 5485, controle Salvador, 120.8, voo 1134. Correto, chame pronto, 1134. Chamado, obrigado. O 2 complete, afinal, chame torre 1895. 295, obrigado. Vamos 723, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. Voe na prova do Serra Vita 367, autorizado para o segmento de nave e repasse estabilizado. 4.014, Serra Vita 37. 367, voo 1732. Confirma. Obrigado. 2534-2309. Voo 723, inicia a redução para 2209, número 3, na aproximação. 2309-734. Agora, o Xané 6212, faz lá trabalho. Gente, o Xané 6212, pelo autorizado, pistão 0, vento 1, 1 0 graus, 1 2, mais. Gente, 6-1-2. Bom dia, Ground American. Bom dia, Ground American 230, clearance on request IFR to Miami. America 230, send back to copy. Stand by, American 230. Lima 224, voe Alfa Romeo 363, apresente. Vai voar Alfa Romeo 363, Xanerra, 6224, grato. Tá, 3600, acione identificação. Desça para o nível de voo 050, da presente voo IPAP. Autorizado manter a presente velocidade, informe caso necessário a redução. Airport Brasil 23. Qual que é a identificação? Descent flight level 060 via BF, arrival Q1H1014. Descent flight level 060 via BF, arrival Q1H1014, Portugal 023. Xanerra 6212, controle 53, primeira direita, controle de solo em 121, decimal 9. Via flight plan road, first highway, upper Zulu 20. Flight level 340. Momo departure, Mike Oscar departure with Lenin transition. November Echo, November India Mike transition. First turn to the left after departure. Call code 5431. Depart Salvador frequency 120.80. Okay, copy. Clear to Miami via flight plan route. Momo departure, Nenin transition, upper Zulu 20 at mile flight level 340. It is a left turn after departure, squawk 5431 and frequency 120.8, American 230. America 230, read back correct, call me right for pushback and startup. Okay. É 212 na escuta. Opa, portão de branco, estamos esperando o rapaz. Boa noite, Alfa Juliette, portão 05.